Seja bem-vindo à Toca do Tatu. Aqui, nós vamos bater um papo descontraído sobre os assuntos mais relevantes para toda a gente e cagar muita regra, porque afinal, estamos na toca. Por isso, você, querido tatu e querida tatua, fique à vontade para entrar, abrir a geladeira e pôr o pé no sofá, que a gente já vai começar. Oi, pessoal, eu sou a Ju Browner, tô aqui na Toca do Tatu com a Carol Costa. Olá, pessoal. E o Ítalo Queiroz. Olá. E eu queria trazer a primeira coisa aqui para os fãs de Pink Floyd, que vai ter o show do Roger Waters, The Wall, vai passar nos cinemas. Que legal. E apesar de só ser em setembro, vai ser um dia só, dia 29 de setembro, às 20 horas, vão passar em vários exibidores, Playart, UCI, Cinemark, enfim, todos vão ser uma transmissão simultânea. E já começou a pré-venda. Olha. Custa R$40 inteira e tem a meia, que é 20. E vai ser bem legal, porque hoje assisti o show ao vivo, né, do The Wall, do Roger Waters, e é incrível. Mesmo quem não é, assim, super fã, eu acho que vale a pena ir ver, porque é um espetáculo, assim, sabe? Não é só a música, tem toda a cenografia e tudo, é um show bem legal. Eu acho que eles começaram a pré-venda um pouco antes, na verdade, porque o show só vai acontecer em setembro, mas quem já estiver muito ansioso já pode comprar. É uma sessão. É. E é, tipo, transmissão ao vivo, assim? Então, é isso que eu não tenho certeza. Eu acho que não é uma transmissão ao vivo, porque esse show, né, já faz há muito tempo, já tem essa turnê aí de muitos anos. Eu acho que não é ao vivo. É, tipo, como se fosse um DVD que eles vão transmitir. Vai ser, assim, uma sessão exclusiva mesmo pra quem quer assistir no cinema. Entendi. É, eu sempre vejo alguma propaganda, antes de começar os filmes, de balé Bolshoi, evento não sei o quê, filme do Justin Bieber e tal. E eu sempre achei interessante essa proposta de fazer o show dentro do cinema, porque é mais confortável, né? É, então, eu já assisti, há uns anos atrás teve do YouTube. Também é muito legal, porque você assiste 3D, sabe? E é muito bacana, assim. Aí, infelizmente, eu acho que qualquer coisa do YouTube só pode ser furada, né? Furada, porque depois que eu fui obrigada a ouvir o novo CD do YouTube, porque ele veio no meu celular sem eu ter a escolha, se eu queria ou não, eu, assim, não gostava nem desgostava, eu passei a odiar. Eu fiquei... Pegou bronca. É, peguei bronca, né, do negócio. Não, na verdade, esse do YouTube faz bastante tempo já, faz vários anos. Mas, assim, foi a primeira experiência que eu tive de ver um show no cinema, né? Eu achei que foi bem legal. Apesar que eu nunca gosto de filme, 3D, esse tipo de coisa, mas o show eu achei que foi bem bacana. Assim, mas foi, o show foi em 3D? Foi. Eu já fiz um curso no cinema, que foi, assim, simultâneo, pra várias salas de cinema ao mesmo tempo. E foi uma experiência diferente, porque é estranho você fazer um curso no escuro, né? Nossa, é verdade, diferente, né? É, mas foi, assim, bem experimental mesmo. Uhum. Mas foi legal, gostei. Ah, você fica bem imerso, né, no negócio, é legal. Prestando atenção. E aí, Ítalo, o que você trouxe pra gente pra toca? É, eu não sei bem como descrever, né? Pouca gente percebeu, mas a notícia se espalhou bastante. É, muita gente achou que o Facebook foi hackeado durante a semana, porque lá em cima tem uma mensagem que aparece na parte de notificação, antes das pop-ups lá, antes das notificações em si. Tem uma mensagenzinha e um pessoal descobriu como fazer aquela mensagem ser alterada. É, o que aconteceu? É, o Facebook, ele pede, como muitos outros sites e sistemas, eles pedem a ajuda dos usuários para traduzir as telas. Então, um monte de usuários da Deciclopédia, lá, que é uma sátira da Wikipédia, uhum, eles começaram a... Eles tiveram o site fechado, ficaram revoltados, e para se vingar, eles descobriram lá uma sentença que ainda podia ter interação, e ela era uma sentença que estava na cara dos usuários. Então, eles começaram a enviar um monte de sugestão, e como o sistema que aprova a tradução é automático, aquilo começou a entrar. Eita. Então, tem um monte de mensagem maluca. O pessoal foi tirando print. Então, você vai lá na área de notificação, aí aparecia escrito assim: fora PT, volta da enciclopédia. Mas onde que apareceu essas mensagens? Sai Feminazi, volta DP. Eu não vi essas mensagens. Você viu, Ju? Não, também não vi, não. Sabe, no Facebook tem lá o símbolo dos amiguinhos pra você abrir um chat, tem o símbolo das conversas do chat, E tem um planetinha, que são as notificações. Uhum. Então, em cima da... Quando você clica nas notificações, a primeira sentença que aparece. Ah, tá. Antes de configurações, é uma palavra lá que eles iam encaixando várias frases e eles foram conseguindo aprovar e foi passando. Gente, mas aí, tipo, no de qualquer um, começou a aparecer coisas aleatórias, assim? Todo mundo que tava com um idioma português. Meu, e foi um frenesi. Um monte de gente noticiou isso. Gente, imagina. Você abre lá, pra quem não tava sabendo o que tava acontecendo, de repente você abre o Face, tá escrito fora PT, né? E, meu, foi, eu achei sensacional isso. Foi o melhor saber protesto que eu já vi até hoje. Com certeza teve gente trocando de senha, falando, meu Deus, hackearam o meu. Tem mais umas aqui, ó. O Facebook manda cair, mas a DP vai resistir. Genial, meu, pessoal muito criativo. Na União Soviética, a enciclopédia derruba o Facebook. Então, essa é a minha primeira notícia aí. O povo unido jamais será vencido. Isso aí, arrasou. Hoje eu queria trazer uma indicação de uma graphic novel que eu achei bem bacana, que é o Asterius Polyp. Ela saiu em 2009 e foi escrita pelo cartunista Davi Mazzucchelli. A sinopse é o seguinte, o personagem principal é o Asterius Polyp e ele é um arquiteto muito renomado e expoente na comunidade acadêmica e, assim, é considerado um grande pensador. Mas ele nunca tirou nenhum dos seus projetos do papel. Ele era projetista, assim, ele tinha um planejamento bacana. Só que ele foi dar aula, mas ele nunca construiu mesmo uma obra, assim, nunca pôs a mão na massa. E por isso ele era conhecido como o arquiteto de papel. Aí ele sofre uma crise, porque ele é abandonado pela mulher. E ele passa por uma crise existencial, porque ele é deixado pela mulher. E ele começa a refletir a sua identidade, começa a buscar no interior mesmo por respostas. E ele vai transitando pelas suas memórias durante a história, porque a história começa com ele, o apartamento dele tá super zoneado, assim, e um raio cai no apartamento dele e ele pega o dinheiro que ele tinha e vai embora. E vai para um lugar que a gente não sabe bem exatamente onde é esse lugar, então ele abandona tudo e para numa oficina mecânica, pede um emprego lá pro responsável lá, que é um pai de família, que assim, é uma oficina familiar mesmo, que é, parece, pelo que eu entendi, que é próximo ali aonde ele mora. E aí o cara, uma boa, não sabia quem o Asterius era, não sabia de nada, não tinha nenhuma informação mais precisa, mas dá um emprego pro cara e também deixa ele viver, morar na casa deles. E aí você fica vivendo um pouco dessa vida dele trabalhando na oficina mecânica e relembrando da vida dele quando ele era casado com a Hannah. E a gente começa a entender mais ou menos os conflitos e as dificuldades pelo que ele passou e por que a mulher dele abandonou ele. E assim, é bacana, o que eu achei, que fica bem explícito na história, é a dualidade, sabe? Eu acho que esse foi um grande ponto que o autor quis destacar, porque ele trabalha muito com extremos, assim, com contrastes. Então, a paleta de cores da história é bem diferente, assim, quando é pra destacar o Asterius, Polyp, ele usa o azul. Mas quando é pra falar um pouco das emoções da mulher dele, da Hannah, ele utiliza o rosa. E isso também se reflete nos traços do desenho, porque o Asterius Polyp, ele é bem geométrico, sabe? A figura dele utiliza formas geométricas. E a Hannah não, ela é, quando mostra as emoções dela, ela é representada com traços finos, assim. E o desenho mesmo, a estética do traço, representa a emoção da história e vai conduzindo a gente para entender que o Polyp, o Asterius Polyp, é uma pessoa muito realista, muito centrada nele mesmo. E a Hannah não, ela já é uma pessoa, ela é artista. Então ela é muito mais introspectiva e voltada pra dentro, assim. E a história, a paleta de cores e os traços vão te encaminhando pro final de uma forma muito natural. Ah, que legal. E pelo que você falou, assim, da história, parece que é uma coisa que a gente se identifica, né? Porque acho que todo mundo já teve fases ruins, que você entra em umas crises de identidade, né? Que você começa a pensar quem você é, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Então, é legal isso. Eu gosto quando tem alguma coisa que relaciona, assim, com a nossa realidade. Não, é legal. Dá pra você se identificar com os dois personagens, né? Lógico que a gente se identifica com o personagem do Asterius Polyp, porque ele tá sofrendo a crise existencial de, assim, tudo que ele se identifica, que ele acredita que a identidade dele é a profissão dele, que ele é aquele arquiteto, e ele percebe que ele aquilo já não faz mais sentido, então ele vai buscar um outro significado. Ao mesmo tempo, a gente consegue se identificar com a Hannah também, que é a mulher dele, em algumas situações. Então eu achei bem bacana. Pô, legal. Tem quantas páginas, mais ou menos, é grande, né? Ah, sim, ele é um pouco grande, mas dá pra ler rapidinho numa boa. Você que leu, Ítalo, o que você achou? Não tenho o número de páginas. Nossa, que mistério. Então retiro minha pergunta. Mas eu indico, é muito legal. E assim, é uma coisa diferente, sabe? Porque eu nunca fui leitora assídua de quadrinhos. Eu conheço, já li alguns. Mas pra mim tem aquele formatinho bem definido, né? Do que é quadrinho. E eu achei esse super diferente, até porque ele não é muito colorido. Ele tem umas cores bem específicas e a paleta de cor... Cada personagem tem a sua paleta de cor específica, assim. E não foge muito daquilo. E eu achei bem diferente, bem legal. É, e assim, o comportamento do traço, ele acompanha o sentimento. Então, o personagem principal, Asterios, quando ele tá tendo uma opinião muito racional sobre uma coisa, ele vai ficando cada vez mais geométrico. A esposa dele, como é uma pessoa muito sentimental, muito visceral, ela é toda fluida, né? Aqueles traços longos, com muita achura. Então, quando eles estão discutindo, ele vai ficando cada vez mais quadrado e ela vai ficando cada vez mais alongada. É bem, bem legal essa parte também. Nossa, que legal. Fiquei curiosa pra ler. Assim, é um quadrinho que aproveita tudo que ele pode do tipo de mídia que ele usa, né? E eu também achei interessante o jeito que é contada a história, porque a gente costuma ver uma história que acontece numa linha do tempo fixa, né? Ou com a linha do tempo ao contrário, essa daí ela acontece em duas linhas paralelas. Vê o passado e vê o presente dele se... entendi. Ele faz um paralelo entre as duas épocas, né? E o mesmo personagem é como se fossem duas pessoas totalmente diferentes. É. E você consegue também ver a história do ponto de vista de diversos personagens, e não só do personagem principal. Você consegue entender e curtir o ponto de vista dos outros personagens, até os personagens mais secundários, assim. Aquela história, assim, do homem que é muito inteligente e se acha superior a todo mundo, mas toma uma rasteira e uma lição de humildade, sabe? É mais ou menos essa pegada. Vale a pena ler, vale a pena ler. A edição que a gente tem é da... Quadrinhos da Companhia, saiu em 2009 e é uma HQ premiada, já ganhou o prêmio Eisner Haver na categoria de melhor graphic novel. Então é uma proposta diferente, quem tá acostumado a ouvir falar de quadrinho aí que tem esses número 200, número 300, não existe nesse caso, é um no volume fechado, então não tem começo, meio e fim aqui em um livro só. Pô, bem legal, bacana. Na verdade, até me lembra outra coisa que eu queria trazer, a história do Gandhi em mangá, que eu li essa semana. Que, assim, eu achei bacana a proposta, né? Porque trazer uma história real pra dentro dos quadrinhos de uma maneira fácil de qualquer um entender, né? Porque o Gandhi foi uma grande figura, né? Histórica, todo mundo pelo menos já ouviu falar, conhece um pouco da história dele. E trazer, assim, pros quadrinhos eu achei diferente, né? Porque fica... fácil de todo mundo entender, né? Você não precisa entender da revolução, da história, da Índia, não sei o quê, pra você conseguir entender a história dele. A única coisa que eu... Assim, o quadrinho é legal, ele é todo, tipo, em preto e branco, sabe? Ele não tem cor. E conta, assim, a história inteira dele. Só que a única coisa que eu não gostei muito é, tipo, nas partes de... Porque, assim, a história dele é muito longa, sabe? É muita coisa que aconteceu, tipo... Ele, meu, foi pra Inglaterra estudar e ele se formou advogado, sabe? Depois que ele foi pra África do Sul, enfim, ele tem uma história bem densa, né? Muitas coisas. E então, pra eles tentarem resumir tudo no quadrinho, eu achei que eles, as transições, sabe? De uma época pra outra, às vezes eles queriam fazer, mostrar que passou muitos anos, que ele tava em algum lugar, ficou meio cortado, assim, sabe? Então, tipo, não é uma leitura tão contínua, porque parece que tem uns freios, assim, no meio, sabe? Então essa foi a única parte que eu não gostei muito, mas aí eu achei interessante a proposta e também tem a história do Dalai Lama, um mangá também que eu vi, mas eu ainda não li, né? Mas eu acho que também tem a mesma proposta, assim, é legal. Gostei bastante da ideia de trazer, assim, pessoas importantes pra uma maneira fácil, né, das pessoas entenderem. Uhum, legal. É, acontece de vez em quando de figuras históricas serem retratadas em quadrinhos. Tem uma série de quadrinhos interessante que chama Adolf, que é um quadrinho que passa aí na época da Segunda Guerra. E o interessante é que o Adolf da história não é o Hitler. Nossa, tipo... É um outro cara que chama Adolf e a história acontece em paralelo com a Segunda Guerra e tal. Então, é interessante você ver perspectiva diferente daquilo que tá acontecendo em volta ali. Bacana. O Gandhi é quase um líder religioso, né? Na verdade, ele é um líder religioso. É, na verdade, assim... Só que ele teve muita representatividade política, né? Sim, sim, porque ele ajudou muito, né, no movimento de libertação da Índia, né, e tudo mais. E quem vê ele, assim, como um líder religioso, desprendido de bens materiais e tudo, não sabe que, na verdade, meu, ele se formou na Inglaterra, ele é advogado, então ele tem todo um preparo, sabe? Não é uma pessoa que largou tudo em nome da fé. Ele estava lutando pelos ideais mesmo, que ele acreditava na igualdade, né? Porque ele sofria muito preconceito por ele ser indiano, tanto na Inglaterra como na África. Eles eram muito humilhados, mesmo na própria Índia. Então, ele teve um papel muito importante nesse quesito. E tudo também, assim, ele lutou em nome da fé também, porque ele fez os jejuns dele para conseguir as coisas que ele queria politicamente também. Então, ele é uma representatividade tanto da religião como da política. Peguei uma reportagem na famosa revista Wired, que muitos blogs e sites nacionais ficam só traduzindo coisa de lá, né? E eles trazem uma discussão interessante. Eles falam assim que... Eles perguntam, né, se o emoji, que é esse... Os emoticons que a gente troca um com o outro, se eles estão se tornando uma nova linguagem. Porque se você parar pra pensar, a gente consegue fazer frases enormes, transmitir sentimentos e comunicar sem usar uma letra. É verdade. É como se a gente estivesse voltando pra época dos hieróglifos lá egípcios. Você consegue, com um símbolo, trazer muita ação de uma vez. Você não precisa elaborar tanto, escrever, pontuação, não sei o quê. Você coloca lá um sorrisinho, um X, bolinha, comida, pronto, entendeu? Sem falar que essas pessoas podem ter uma língua totalmente diferente. Uma pode falar japonês, outra russo, outra alemão e outra português. Elas conseguem se comunicar desse jeito. O que eu acho legal é que dá pra você representar muito bem as emoções, né? Porque quando a gente conversa por qualquer mídia digital, é difícil você saber qual que é a entonação e qual que é a emoção que aquela pessoa que tá do outro lado tá transmitindo. Às vezes a gente entende completamente errado. É super equivocado, às vezes, como a gente recebe e interpreta uma mensagem. Então, eu acho interessante essa questão dos emojis, que eles vêm nos ajudar a representar as nossas emoções. E, realmente, é uma coisa bem bacana para se estudar, para pesquisar mais a fundo, né? Essa questão da linguagem dos emojis. É, e eles estão até estudando para colocar mais símbolos, né? Dentro daquele quadro que a gente já tem. Então, realmente, é alguma coisa que pegou, né? Que eles estão cada vez mais aprimorando, né? Entre aspas, essa linguagem aí. Mas aí a gente também pode pensar pelo lado um pouco negativo, que enquanto esse tipo de linguagem evolui, a nossa linguagem escrita, ela vai regredindo, né? A forma como a gente se comunica muda muito, né? Como a gente escreve, como a gente não escreve na internet da mesma forma que a gente escreveria uma carta ou um romance. Então, é uma transição que eu não sei dizer se é legal, se é ruim, se é boa ainda. Tem muitas coisas pra gente analisar, pra poder julgar, né? Eu acho que com as redes sociais, tudo, desde que a internet ficou mais popular, ficou mais complicada essa situação, porque tem muita gente achando que você pode escrever igual você escreve na internet em qualquer lugar, né? Então, de vez em quando eu recebo uns e-mails, uhul, arrasou, gato, não sei o que, você fala, meu, como assim a pessoa tá mandando isso no e-mail, sabe? O e-mail que era uma coisa formal, de repente, a gente já não escreve mais você já coloca VC, então... Atrapalha, até porque pontuação, acentuação, é o tipo de coisa que meio que perdeu a importância, assim. E ainda mais com o corretor, então as pessoas têm até preguiça de pensar se tem ou não tem acento, se põe ou não põe vírgula, porque o corretor já faz tudo, né? Então eu acho que nesse sentido realmente é ruim. Questão da agilidade, né? Fica tudo muito mais rápido, você consegue digitar um negócio muito mais rápido, se comunicar com uma agilidade que você não tinha antes, pode acontecer muito ruído, né, da mensagem do emissor pro receptor, né? Então, eu acho que é essa perda de conteúdo que é problemática. Será mesmo? Porque eu tenho a impressão de que quando eu tô escrevendo lá no internetês, com meus amigos, eu consigo ser muito mais expressivo do que num texto de português correto. Eu consigo transmitir mais sentimento. Então a interpretação fica muito mais fácil pra quem consegue entender aquela linguagem, né? Pra mim é o contrário. Quando eu paro pra pensar e pra escrever um texto com pontuação, com todas as regras gramaticais, eu acho que eu consigo me expressar muito melhor do que apenas mandando uma mensagem pelo celular, por exemplo. É, o caps lock eu acho ele muito mais poderoso do que o ponto de exclamação. Ah, isso, com certeza. Ah, não sei, eu acho que é também uma questão de hábito, assim, é uma coisa até meio pessoal, né? Porque, por exemplo, a Carol gosta de escrever, ela sempre gostou disso, então ela tem uma afinidade com a língua portuguesa, e de repente quem não tem se expressa melhor com emojis, né? Então, também tem uma coisa meio pessoal, mas eu acho que, assim, atrapalha, sim, principalmente pra quem tá, sabe, criança, adolescente, que tá desenvolvendo, tá na escola... Acaba conflitando, né? Você aprender na escola a língua portuguesa e você começa a chegar em casa e escrever de qualquer jeito. Tanto que sempre aparece na internet as correções das provas, né? Dos professores, e o pessoal escreve tudo errado porque não sabe se tá certo, né? É, mas aí também pode ser da evolução natural da língua, né? A gente não sabe pra onde vai caminhar a nossa língua. Mas eu acho que a gente tem caminhado pra uma língua universal, né? Globalizada, talvez. Não sei, né? Realmente a gente, pelo menos aqui no Brasil, tem mania de trazer os termos, né? Às vezes por falta de tradução ou por preguiça mesmo, de inglesando aqui nossa linguagem, ao invés de falar mídias sociais, o pessoal fala social media, não sei o quê, mas aí eu acho que é besteira. É, assim, hoje em dia é meio que requisito, né? Você saber falar inglês. Hoje em dia nem no seu currículo nem perguntam mais. O diferencial é você saber falar uma língua além do inglês, né? E em outros países é muito comum, assim, o pessoal já saber falar a língua nativa. Acho que todo mundo sabe falar a língua nativa. Não, saber falar a sua própria língua e também saber falar um inglês, né? Você acha que no futuro todo mundo vai falar inglês? Não sei. Não, assim, eu acho que no momento atual... o inglês é a língua mais disseminada porque, por causa do poder econômico que eles têm, né? Mas se isso mudar, e que pode mudar a qualquer momento, vai ser outra língua, né? Eu acho que o inglês vai ser o padrão de língua para trabalho. Todas as pessoas vão trabalhar em inglês. Vão escrever relatórios em inglês, e-mail em inglês. E muitas empresas que têm muitas pessoas... trabalhando em diversos países, empresas mais globalizadas, já tá assim, né? Mesmo se eu for mandar uma comunicação pra um colega de trabalho que fala a mesma língua que eu, acaba saindo em inglês. Até porque você tem que copiar um monte de gente, aí pra ter certeza que todo mundo entendeu, você acaba indo em inglês mesmo, né? Eu acho que pode ser no futuro, assim, acabar ficando padrão. E o próprio português também, ele vai evoluindo. Um dia a gente falou vossa mercê, depois virou sei lá o quê, vós me cê, você, e agora vai virar VC. Ah, eu acho. Então, aí é que tá, mas é porque é C, né? A gente escreve VC, mas a gente fala C. É verdade. Aí tem um conflito de digitação e fala. Mas me incomoda muito mais as gírias idiotas que a gente fala do que o que a gente escreve. Como assim? Aí sim, né? Arrasou, gato. Isso daí é muito ridículo. Muito ridículo. Essas gírias que têm fase, elas têm uma fase assim, ó, e morrem. Eu acho horrível. Só que não. Só que não. Eu lembro no dia que alguém chegou pra mim e falou, e é osso. Aí eu falei, puta, não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido alguém falar isso. Ah, mas também é bem regional, né? Você vai em alguns lugares e fala, nossa, que massa. Ah, mas o massa, ele tá aí, ó, há muito tempo. Desde na verdade, Jovem o massa não morre, né? Porque, mas aqui em São Paulo ele não é muito comum. Não, é mais da hora, né? Da hora. Muito louco. Muito louco. Mas isso aí, Italo, sinto muito, mas isso nunca vai acabar. A tendência, na verdade, é só piorar, né? Porque o povo, cada hora, inventa uma coisa. É, eu tô louco pra esses jovens morrerem logo. Tá bom, né? Idoso. Senhor Italo. Aí, pra quem gosta de música e quiser testar, saiu a Apple Music, que é o streaming de música da Apple, e eles estão dando 3 meses de graça pro pessoal testar. Então eu pretendo testar logo logo pra ver se é legal, tanto quanto o Spotify. Legal. Porque você não teve experiências felizes com o Spotify. Assim, eu tive. Nossa, Spotify, sinceramente, mudou minha vida, porque eu tinha parado de ouvir música. E eu só ouvia podcast, tava muito viciada em podcast, tudo na minha vida era podcast. E aí eu parei de ouvir música, mas eu gosto muito de música, né? E sei lá, como essa cultura musical também tá mudando bastante, as pessoas pararam de comprar CD. E aí, sei lá, passei por um tempo que a rádio não me atraía mais, porque muito do mesmo. Colocava numa rádio, uma música pop, ok. Aí você passava pra outra rádio, a mesma música. Aí acabava a música e na outra rádio tava tocando a mesma música. Aí eu cansei um pouco. E aí, com o Spotify, eu passei a ouvir... Voltei a ouvir música e eu acho muito legais as playlists que eles têm. Só que o atendimento ao cliente deles é muito ruim. Parece que as pessoas lá que atendem, elas não entendem nada da plataforma. E, assim, demoram muito para responder. E outra, eles têm dois preços diferentes. Se você assinar pela iTunes Store, você paga muito mais do que se você assinar pelo próprio site do Spotify. Sério? Então, aí é uma dica, quem quiser assinar o Spotify, não assine pela iTunes Store, que você vai pagar R$10 a mais. Então, assim, eles são meio confusos nessa parte de atendimento ao cliente, e foi só isso que eu não gostei. E, aliás, é uma coisa que chateia bastante a gente, quando a gente gosta muito, né, de um negócio, e aí vem o atendimento ao cliente e trata que nem... lixo, um, né? Saco de pancadas, né? Uhum. Que nem, tipo, você é só mais um, eu tenho um monte de clientes. Por isso que eu acho legal que estejam nascendo outros aplicativos relacionados à música, né? Que nem o Tidal tá aí. Ainda não veio pro Brasil, mas eu também já me inscrevi lá pra quando ele chegar, eles me avisarem. E, assim, a Apple demorou pra lançar esse aplicativo. Os concorrentes saíram na frente, mas eu acho que se eles demoraram é porque eles têm uma coisa bacana pra oferecer, e eu tô esperando isso.